Venha comigo se quiser viver. Estamos aqui em mais um AsilaCast. Oi pra vocês. Quem, mas? Aqui é Joel Suki e eu quero fazer da minha garagem o escritório do Asileitor. Aqui é Walter e CD barra invertida Asileitor Enter. CD AsilaCast 34. Oh, AsilaCast34.exe e aperta Enter. Vixe Maria. Ah, meu código vai ser ido. Esse bicho é todo Star Wars, né? Essas paradas. Aqui é Telos e eu já raspei a barba. E aqui é Neto Maru e eu estou nesse negócio pela competição e não pelo dinheiro. Aí. Oi. E no episódio de hoje vamos falar de computador pessoal, né? Steve Jobs, Bill Gates e os sistemas operacionais, né, cara? E a barba do Manel, né, também. Pois é. E-mails. Correio. E vamos para mais uma semana de e-mails do AsilaCast. Vamos lá. O que, que temos de recados, Neto, para falar essa semana? Essa semana a gente, na verdade, além dos recados, a gente tem muitos agradecimentos para fazer, né? Agradecer principalmente aos colaboradores, né, cara? Sejam muito bem-vindos ao AsilaEitor, cara. Para quem acompanha o site nessa última semana, o site tá todo dia com notícias, colunas, né? Todo dia tá tendo coisa nova no site. É certeza, cara. E tudo isso é anunciado pelo Twitter, né, cara? Assim que é publicado, a gente já posta no Twitter. Se o cara não segue ainda o arroba AsilaEitor, né? É, pois é, isso é obrigatório. Quem ouve o AsilaCast tem que tá seguindo aí o arroba AsilaEitor pra tá por dentro de tudo. E pra quem sabe, tá ajudando o AsilaEitor também, né? Porque muita gente hoje que colabora, que grava o AsilaCast com a gente, veio do Twitter, né? Você ainda não passou pelo asileitor.com.br, saiba que você tá perdendo uma porrada de coisa, né, cara? Exatamente. E todo mundo tá passivo a participar, né, cara, do AsilaEitor e dos... Não só do AsilaCast, como de todo o site, né? Se você andava um pouco descrente, dê uma navegada no site, que com certeza você vai se surpreender. Tá cheio de coisa nova diariamente. Esse episódio, como a gente tá falando da história dos computadores, né, cara? A história dos computadores, na verdade, ela é muito grande, né, cara? Tem vários detalhes. E por isso a gente se focou mais no início da história dos computadores, né, cara? Exatamente, que é pra dar só uma deixa pra você de quão fantástico é esse universo. A gente vai deixar o link aí da Saraiva, que tem aí embaixo o link do livro O Fascinante Império de Steve Jobs. Livro muito bonito, inclusive eu tô pegando o meu aqui agora. Eu também tô com o meu aqui no alcance da minha vista, mas eu não vou pegar. Porque ao invés de pegar o livro, eu, como sou mais prático, eu estou aqui na minha mesa com o DVD Piratas da Informática. O episódio inteiro a gente falou Piratas do Vale do Silício. Se você quiser saber toda a verdade, né, por detrás aí dos bastidores, a gente deixa aí o link desse filme. O filme tá baratíssimo, tipo cor de 10 mangos, cara. O aluguel de um DVD na locadora, você pode estar tendo esse filme aí na sua casa, né? Fica aí a dica, clique no link, dê uma olhada e vamos ver, isso é 10 mangos. Pois é, cara. Outro link que a gente vai deixar aí embaixo é o link do DVD do documentário do Bill Gates. Que esse aí já é mais hard, né? É baratíssimo também, cara. Cor de 10 mangos, né? Os DVDs dos links. A parceria da gente com a Saraiva, você já tem aquele desconto que o preço fica mais derrubado ainda, né? Então... Todo mundo ganha, né? É, cara. Tinha comentado a parada da musiquinha da Coca-Cola. Aí o Jurandir não sabia, eu achava que ele sabia, o Isinobre também não sabia. E foi uma puta sacanagem, porque o Jurandir era um capeta em forma de guri, né? O cara, e ele não saber é essa. E o cara botou lá no comentário, né? Negócio da Coca-Cola, espumante, de jegue no cu do elefante. Caralho, bicho. Cara, era escrota demais essa. Puta que pariu. Eu não convivi com essa música, graças a Deus. Mas fica aí a dica, né? Primeiro e-mail, Diego Araújo Cavalcante, 19 anos, Campina Grande, Paraíba. Estudante, né? É, mas tu liga que tu deu uma boicotada federal que o cara botou o arroba dele aí e tu passou direto, né? Não, mas vou falar agora. Arroba Diego Aca. Sobre o Minha Vida por um Fio, minha história foi de um assalto. Estava em casa, na Santa Paz do Senhor, como sempre, né, cara? E resolvi fazer uma surpresa para uma amiga minha. Uma amiga e quem, bichão? O plano era para eu aparecer na casa dela com um livro o qual iria dar para ela, que ela estava já querendo comprar. E já tinha lido que o cara compra o livro pra amiga e o cara lê o livro, cara. É, mas isso já aconteceu contigo, tipo, tu compra um livro, sei lá, um jogo, um filme, aí produto, não, mas eu vou dar de presente pra alguém. Já. Eu me lembro que teve um aniversário teu que um malaca te deu um CD do Dragon Ball GT, né, de segunda mão, uma parada dessa. Eu nem mais putaria que esse bicho pediu emprestado e nunca mais devolveu ali. É outra estratégia válida, né? Pois é, o cara já tinha lido o livro e não tinha gostado. Aí o cara pensou, né? Eu vou me livrar do livro e marcar uns pontinhos com ela, né? Malandro, hein, bicho, esse Diego. Quando ele ia saindo de casa, esqueceu o celular, voltou, pegou e saiu. O detalhe é que ele não sabia qual era a casa dela. O cara é genial, né, bicho? É o espírito aventureiro que falta às crianças de hoje em dia, né? Andando pelas ruas fantasmas daquele bairro dos infernos, me vem um cidadão, que espero que tenha morrido. Que é isso, cara? Uma bicicleta e me manda passar tudo. Entreguei o celular que eu quase esqueci em casa. Olha aí. Bem, e ele me deixou com um livro e um cartão do ônibus. É, tu sabe que é o mais foda, que isso é um arrependimento que o cara guarda pra vida todinha. O cara deve ter ficado pensando, porra, por que é que eu voltei pra pegar o celular, mano? Se eu tivesse esquecido o celular e tal. Pois é, e o ladrão deixou ele com um livro, cara. O ladrão deve ter olhado, mas já li e não gostei não, beleza. Ah, mas o livro deve ser muito ruim, né, cara? Continuei por 5 minutos e não me pergunte como. Encontrei a casa da menina, mas o detalhe, ela estava sozinha em casa. Bom, né? Não, ótimo, pelo menos. Aí ele comenta aqui, uma porra. Os pais delas tinham saído e trancado ela em casa. Porra, o portão fechado. Só escutei a voz dela. Detalhe, ela já estava com o namorado atual. Ei, rapaz. Eita, mas essa aí foi uma história de uma fodida federal, viu, doido? Fiquei triste, fui assaltado nessa bagaça e nem um cheiro na doidinha eu dei. Aí diz aqui que apesar de toda essa situação, ele dá umas sugestões de Asila Cash pra alegrar a vida dele. Filmes adaptados de livros e Fullmetal Alchemist. Olha aí, cara. Logo depois do Diego vem o já conhecido, né, Rodrigo Iron Man. E como as histórias dele são sempre bem humoradas, né, já vai recuperando o ânimo da galera. Cara, é sempre o Neto que pega as histórias do Iron Man, pois, né? Pois é, cara. E pra quem não sabe, ele tem 17 anos, as aventuras dele se passam em Praia Grande, São Paulo, né? Fala, galera do Asila Cash, muito massa, velho, o último cash. A participação do Jurandir Filho e do Isinobre foram muito legais e me pegaram de surpresa. Bem, vim através desse e-mail contar a minha história do meu antigo colégio. Houve uma discussão entre dois malandros lá no recreio e um deles ligou para uma turma barra pesada para que os caras invadissem o colégio, cara. Eita, boa. Será que era a turma do Juras? Eu não sei. Se fosse a turma do Juras, eu teria ficado com medo. Aí o outro cara deu aquela afinada, né? E saiu correndo pra diretoria e se trancou lá. Os malandros, depois de chutarem a porta e tal, caralho, bicho. Maria, cara. Aí finalmente os malacas arrombam a porta, conseguem entrar, mas o cara já tinha conseguido fugir. Depois disso, eu fiquei sabendo que ele fugiu pela abertura de passar documentos e vales, cara. O cara deu uma de Jack Chan, bicho, pra poder escapar. Pô, e ele ainda diz aqui que o cara tinha 1,80m, mais ou menos, uns 85kg. E depois disso, olha aí, cara, a origem do grupo. Ele ficou conhecido como o Senhor Fantástico. É, bom, é isso. A gente que agradece, né? Mais uma aventura fantástica aí do Rodrigo. E vamos esperar a próxima aventura de um outro herói da Marvel, né? Próximo e-mail aqui é do Lico, ex-Dorgato. É isso, cara. 21 anos, escravo de uma empresa filha da puta. Cara, vocês falando de escola, me lembrei de coisas fodas demais. Essa coisa de desenhar das cadeiras, ela é clássica. Puta merda, essa daí era foda. As duas coisas que eu fazia era colocar pó de giz no ventilador e esperar alguém ligar. E isso aí a gente deu até uma introdução, porque eu me lembro que no colégio, quando rolava isso, era porque a turma da manhã tinha meio que uma rivalidade com a turma da tarde, né? Pois é. Aquela nuvem demoníaca se formando na sala, tava negrada, tudo tapando o nariz, fechando o olho. Mas a galera achava foda. Nós desenhávamos bombas na lousa e quando a professora apagava, nós dávamos cadernadas na mesa. Aí ele me lembra o barulho dos diabos e concordo com o que vocês disseram sobre as crianças. Pra mim, criança já nasce compacto com capeta da garrafa do Cast 18. Se ficou curioso, ouça o Cast 18. Tem o link aí embaixo também. E quem chega agora é Thiago Carvalho, 22 anos, Americana, São Paulo, webmaster. E ele começa gritando, puta que pariu, puta que pariu, puta que pariu. Muito bom esse cast, me pegou de surprise. Confesso que esse nobre não me é muito familiar. Porra! Puta aí, clica aí no link do Hoje é um Bom Dia, que não é por nada não, mas o Easy Nobre, cara, quebrou um galho danado aqui da gente já. Pois é, tem o link aí embaixo também para o site dele. Mas, Jurandir Filho, o filho do Nordeste, o mais influente da podesfera brasileira. E ver ele no Asila Cash é fantástico. Me correu uma lágrima de emoção. Olha aí, cara. Fãs do Jurandir, né? E para mim só fica aqui a galera do Norte no Asileito, porque vocês são comédias demais. Olha aí, é um indireta pra gente cortar o Solano Cover, né, do programa. O Walter também, que ele é do Norte, mas foi pra São Paulo, né? Traiu o movimento, né? Exatamente, o Walter traiu a gente, também vamos cortar aí. Em relação ao cast, o que tenho a dizer é que sou a prova viva de que sim, os álbuns de figurinha realmente premiavam. Já ganhei uma bicicleta no álbum dos Power Rangers, cara. Ixi. Ele conta aqui que o pai dele tava no bar. Aqui no sul essas figurinhas eram vendidas em bares e as bancas vendiam as figurinhas e os álbuns mais fodões, tipo Campeonato Brasileiro e afim. Aqui no Ceará não era vendido em bar, mas era vendido em bodega, né? Bodega. E ele comprou os últimos 200 pacotes, porque enfim, o cara era rico, né? Comprar pacote de figurinha em lote, né? De 200. Pra ele e pro irmão dele, né? Aí ele usava aquela velha clássica estratégia do pica-pau, né? Um pra mim, dois pra você. Um, dois, três pra mim e assim sucessivamente. E assim até o fim dos pacotes. Só que no final, eu tava com quase 5 vezes mais pacotes de figurinha do que ele. Mas aí eu resolvi abrir os pacotes. Eis que fico puto. Além de eu ter menos figurinhas, ainda vinha vindo com defeito. Que isso era normal, né, cara? Esses álbuns, vamos dizer, alternativos, né? Era comum você pegar uma figurinha e ela vir meio torta, né? Meio desenquadrada. Pois é, cara. Agora, uma coisa que eu achava foda, porque no pacote vinham 3 figurinhas, eu não sei se já aconteceu contigo, o cara abriu e vinham 3 figurinhas idênticas dentro do pacote. Puta merda, dá muita raiva, cara, isso aí. Aí, nessa porra, então ele decepcionava, eis que ele viu um, em letras garrafais, vale uma bicicleta. Ixi. Aí ele, caralho, que emoção, fiquei tão feliz que corri para o bar pra tomar uma, não, pra trocar o prêmio. Em minha inocência, achei que assim que chegar lá, o maluco do balcão ia só puxar de baixo uma bicicleta, ele já ia sair guiando, né? É, mas não foi assim. Ele teve que esperar um mês pra receber a bicicleta e tal. E ele ficou puto dizendo e gritando lá pra todo mundo que aquela bicicleta que tinha no cartaz ele tinha ganhado com a Albi e tal. Ele fez a propaganda pra todo mundo. Só que o pior é que o bar lá ficava ao lado do colégio dele, né? Pra você ver como antigamente eram outros tempos, né? Pois é, e todo dia depois que terminava a aula ele lá no bar tomar um e encher o saco do cara do bar, né, e tal. Porra, cadê a minha bicicleta, caralho, não sei o que e tal. Depois de um tempo o maluco ganhou a bicicleta lá dele, ele diz aqui que caiu pra caralho, vivia levando queda dessa bicha, não sabe como foi que ele viveu. É, ele conseguiu a proeza de amassar um trilho de trem, né, aí você vê a capacidade ciclística, né, do cara. Pois é. E tu sabe o que é o curioso? Será que o trem não descarrilhou, hein, depois? É, pra... acho que pra quem não sabe, os primeiros computadores operacionais, eles eram quase coisas assim, alienígena, né, cara? Praticamente cinema, cara. Andares inteiros e quente pra cacete. Mas qual o comparativo de andares com cinema? Não, cara, é o espaço, né? O computador, ele era do tamanho de uma sala, né? Uma sala gigante com várias ligações elétricas, né? A válvula. É, pois é, aí você imagina o quão quente devia ser lá dentro, né? Pois é, e sem contar que computador como a gente conhece hoje demorou pra ser construído, né? E ser inventado ou reinventado. O operador naquela época, né? Ele sim. É... Oi. Alô? Tá aqui, o operador ele era encarregado, né, de ligar e desligar aquelas válvulas e processar os dados, né? E era um trabalhozão fudido, né, cara? O trabalho de fudido também, porque, cara, eu imagino hoje o cara tinha que receber um curso especial pra estar operando aquilo ali, interpretar aqueles dados que era só luz acesa e luz apagada. Mas hoje é do mesmo jeito, o cara pra ser operador de computador tem que fazer um curso e tudo mais. Não, cara, eu tô falando que hoje a gente já tem uma abertura maior quanto à informática, mais user-friendly, como é que posso falar, mais amigável pro usuário. Mas naquele tempo não tinha monitor pra tá vendo o resultado ali na hora. Ah, mas beleza, aproveitando isso aí que tu disse, que naquele tempo o cara tinha um curso monstruoso e tal, e não era nem, vamos dizer, um computador propriamente dito. No primeiro semestre da faculdade, eu tive que fazer um trabalho de campo sobre esse negócio de informática e tal, e implantação de redes de computadores. Aí eu fui entrevistar um cara, mano, que ele era da primeira turma de informática da Unifor, né? Ixi! foi o primeiro curso. Tu participou da primeira turma? Não, eu fui entrevistar o cara. Aí eu cheguei lá e tal, né? Esse bicho com lá no escritório dele com as peças zona de museu, né? Aí esse bicho dizendo, não, mano, eu me formei ali e tal, na primeira turma de informática, não sei o quê. Aí eu vi um daqueles computadores com um disquetezão grandão, né? De um pau. O velho Zip, né? O Zip Drive, uma parada dessa. Zip pois Drive ainda é novidade em frente a isso, mano. Aí eu falando lá com o malandro, aí, mano, mas vocês estudaram com essa parada aqui? Ele, não, não, eu graduei no curso e nunca vi um computador na minha vida. Vixe, o cara acabou o curso e não via computador? Pois é, que diabo é isso, mano? Como é que tu se forma e informa? Isso o cara corou, né? Devia ter os seus 60 anos, eu acho. 50, sei lá. Como é que tu se forma em informática, graduado em informática, sem nunca ter visto um computador? Aí ele disse isso aí, que na época ainda não existia computador assim, segundo ele, né? Só o Theolus pode confirmar essa história, né? Que naquela época eles estudavam mais os circuitos eletrônicos e a teoria de computadores. O computador em si, pra manusear, realmente naquele tempo não existia, não. É, era caro pra caralho, né, cara? É, só a empresa que tinha, né? Ah, em filme? Existia, só que ninguém comprava, que era muito caro. Só que a primeira ideia do computador pessoal veio por parte de um cara chamado John Malkley. Eu não sei se eu falei direito. John Malkley e o Prosper Eckert. Como é? Prosper Eckert. É porque os caras eram suecos. Não, eles eram russos, velho. Os bichos eram... E eles inventaram um computador chamado UNIVAC 1. E o UNIVAC 1, pra quem nunca viu, ele é muito parecido àquele computador do pica-pau ali que eles usam. Que é aquela bancada zona gigante com um monte de botãozinho e tal, e um tecladinho no meio. Foi o que tu disse que era o nome do computador? UNIVAC. Não é ENIARC, não, o nome desse bicho. É UNIVAC. Suvaco. Tem o ENIARC, que eu acho que cronologicamente ele foi o primeiro computador computacional, digamos assim. Não, é porque tem esse outro, só que o UNIVAC 1, ele... Esse ficou mais conhecido, né, mano? O ENIARC, é. Esse bicho era meio... É porque o UNIVAC 1, ele foi, vamos dizer assim, o primeiro computador comercial. O outro era... É a verdade, mas porque o UNIVAC 1, ele era branco, mano. Aí o pessoal deu mais moral pra ele. O UNIVAC, ele foi, vamos dizer assim, o primeiro computador comercial. Os outros, eles eram mais... Vixe, o cara é da torcida do vovô que parece teu pai, ó, Joel. Tá puto. Tô dando um susto agora. Eu pensava que era o pai do Joel, ó. Totalmente relevante, ó. Eu juro, como eu pensei que o Manoel ia falar alguma coisa relativa ao cast, não sei de onde tive essa vaga ideia. Pois é, o UNIVAC, ele foi um computador comercial. O outro, o UNIARC, como vocês dizem, ele ainda era naqueles moldes de computadores pro governo e pra empresas. Não que o UNIVAC tenha se tornado computador pessoal, né? Afinal de tudo, ele ainda era caro. A produção dele era $159,000 por unidade. Diga-se de passagem, esse valor, naquela época, era uma fortuna. E eles eram vendidos no valor de $1,500,000, cara, esses computadores. E, tipo, você deve estar achando absurdo pagar $1,000,000 numa máquina, mas você vai entender no meio do cash por que é que, vamos dizer, esse valor era tão elevado. Isso aí tava muito longe, né, de chegar até os humanos normais, né, que geralmente quem comprava era o governo, corporações militares e tudo mais. E até porque naqueles tempos tinha um lance era bem diferente do que é hoje. É, vamos dizer, naquele tempo você tinha a visão do computador exatamente para tarefas profissionais. Era cálculos, vamos dizer, organização de determinados arquivos, algum controle de informação. Uma coisa bem operacional que você nem imaginaria ter aquilo na sua casa, porque para a pessoa normal daquela época não veria grandes utilidades em ter um computador na sua residência. Uhum. Primeira vez que o UNIVAC foi usado, ele foi usado pelo Pentágono. Nessa época, o pessoal que inventou o UNIVAC conseguiu vender 46 unidades, cara. Uma cor absurda, né, cara? Você pensar que um computador valia $1,500,000. Isso aí, mano. Valia mais a pena comprar um Lamborghini, né, mano? Os caras, mesmo assim, venderam 46 computadores. Aí surge a IBM com a proposta de produzir computadores comerciais mais baratos, né, para grandes empresas e tal. Pechincha. Na verdade, não vender, alugar computadores. Alugar computadores. Não, porque é bem mais rentável para empresa, no caso a IBM, alugar do que vender apenas, digamos, mesmo valor de produção desse primeiro computador, 150 mil, do que ficar alugando, botando uma taxa, sei lá, de 5 mil por mês. A longo prazo é muito mais rentável. Né? É, porque os da IBM saíam com plutônio, né? E pra esses bichos perder o plutônio não rolava, né? Então... outra empresa conhecida também, que na época fazia fotocopiadoras, que surgiu, foi a Xerox, né? Que essa também foi uma empresa importante lá pra frente, né, cara? Pois é. Mas nesse momento a Xerox não era só fotocopiadoras, eles eram e são, né? Não sei como é que a Xerox está hoje, naquele tempo eles eram uma empresa de tecnologia, como a IBM também era. Tá parado de Xerox aí, eles não monopolizaram esse ramo aí, viu? Na verdade, a Xerox, como, assim como vários outros produtos, né, cara, eles, tipo, conseguiram fazer, vamos dizer assim, com que toda fotocopiadora seja chamada de Xerox, né? A marca ficou tão conhecida de um jeito que virou Xerox. Não tem como. Walter, tu que passou um tempo clandestino nos Estados Unidos, lá também Xerox é Xerox? Falar que eu não me lembro exatamente, mas acho que é, cara. Que, é Xerox, né? Na verdade, eles não pronunciam o X como a gente pronuncia, né? Eles chamam de Xerox, como se fosse um Z. Mas eu, que minha vaga lembrança agora, que lá perto do prédio onde a gente morava, tinha como se fosse um centro comercial, assim, de bairro. Tinha o nome Xerox, assim, na fachada. Era uma grande empresa, né, cara? Já era uma empresa conhecida, né? Ficou conhecida ao redor do mundo. Lá pra frente, ela vai ter um passo importante na história. Muito importante. Agora, em 1975, surgiu o que seria o primeiro computador pessoal, que foi, no caso, o Altair 8800, né? Esse o Walter e o Manel tiveram. Certeza. Eu queria ter. Como colecionador, eu queria ter. O cara tem que ver o seguinte. A gente tá falando de uma das faculdades mais conhecidas do mundo, né? Que era Harvard. Ah, sim. Os Harvards, Harvard. Harvard. Tá bom, passou o teste em inglês, vai. Harvard. Pois é, nós estamos falando de uma das maiores faculdades do mundo, a Harvard. Mas tudo bem. De um grupo de estudantes na época envolvidos com tecnologia e começou a ter, vamos dizer, um estopim tecnológico. Porque, tipo, os caras estavam lá na dele e tal, estudando aquelas paradas de engenharia e tal. E quando eles escutam, dizem: ah, mano, teve um maluco aí que tá disponibilizando um computador pessoal. Aí os caras: vixe, mano, que porra é essa? O cara vinha logo na mente dele um quarto da faculdade com um computador. Ah, pois é, que era um artigo de luxo, né? Era... E é aí que eles vêm no jornal, né, nesses jornais e tal, classificado uma feira de tecnologia que ia ter nas redondezas, que o maluco ia apresentar o trabalho dele. Aí dizem: ah, por $400 você pode adquirir seu computador pessoal e tal, não sei o que. E os caras não acreditando, que, vamos dizer, naquela época, esse determinado grupo, ele já era um grupo de caras nerds e tal, altamente envolvidos com tech, bem nerds e tal, e só pelo fato de eles estarem Harvard. Já fazia diferença, né? Você já via que não era qualquer tipo de nerd. Pois bem, aí os caras decidiram ir pra essa mini convenção aí no final de semana. Aí eles já começaram a sacar a malandragem, porque o cara tava vendendo um computador que, como o Walter disse, era, vamos dizer, uma caixa que estava passiva a receber informação processada, né? Exatamente. E como é que seria essa informação processada? Cartões do Pica-Pau, né? É, pois é. Cartão perfurado. Pra um ouvinte que não tá entendendo nada, é só você pegar qualquer episódio clássico do Pica-Pau, que é igual. É igual. Cara, episódio daqueles que ele trabalha na NASA, né? Se os ouvintes estão lembrados daquele episódio do professor Dingledong. Dingledong, ó. E ele tá mexendo no computador gigante, né? Aí sai aquele papelzinho cheio de risquinho preto ali. É pronto. Quase é um código morto. É exatamente aquilo ali, que é a linguagem de programação, né? Pra sorte, o azar da humanidade, dentro dessa palestra, assistiram, vamos dizer, quatro pessoas que seriam a chave da informática hoje em dia, né? Que era o até então desconhecido Bill Gates, né? Paul Allen, o Steve Jobs e o Steve Wozniak. Pois é, e até esse momento, esses malucos, vamos dizer, estavam lá e tal, eram só estudantes de tecnologia, e como é que eles ficaram fascinados com aquele lance? Porra, vale lembrar que $400 era muita grana pra essa época, era tipo, sei lá... R$5.000 hoje. É, R$5.000 pra um bando de estudantes. Os caras ficaram loucos e tal pra ter aquele equipamento, só que, vamos dizer, não era uma coisa tão simples. E é nesse momento que você já começa a ver um pouco da personalidade de cada um. Porque de um lado você tinha o Bill Gates e o Paul, que vamos dizer, eles eram nerds e tudo mais, mas tipo, eles não eram os melhores alunos da turma. Eles não eram o melhor? Não era, bicho. O Bill Gates era um estudante, claro, que pros padrões de... Meu nome, Walter? Harvard. Para os padrões de Harvard, ele era um estudante medíocre, mas enfim, ele estava numa das melhores faculdades do planeta. Exatamente. O Paul não, tinha um destaquezinho, mas tipo, até aí beleza. E de um outro lado, tu tinha o Steve e o Wozniak. O Steve Jobs e o Wozniak, eles eram fascinados, né, cara, nessa parada de computadores e tecnologia e tal. Não só fascinados, cara, os caras já tinham meio que um timbre comercial, porque, porra, e já tinham tipo uma malícia, eu não sei se vocês sabem, na época de faculdade, esses dois malandros, o Steve e o Oz, eles já bolaram uma maquininha que você podia ligar de graça de telefone público, orelhão. É verdade. A história do Blue Box vai nesse timbre, mas o Oz, ele tinha sacado que dentro das caixas cereais vem aqueles brindes que na época vinha um apito, uhum, que ia no tom exato de uma operadora local pra fazer ligação a longa distância sem pagar um centavo. Esses bichos é um pilantra, na verdade. Teve um episódio que esses caras ligaram pro Papa, né, cara? Pra tipo fazer um trotezinho, né, pro Papa. Bicho, era filantroso. A diferença do Jobs e do Oz, que eles são mais dentro da tecnologia, estão lá, mas eles estão ali pra se divertir acima de tudo, né? No filme mostra o Oz criando várias bugigangas pra brincar mesmo, como se fosse um laser que atrapalha a imagem da televisão, o próprio Blue Box. Não, pois é, o que viria a ser é os computadores da Apple depois. O Oz, ele tinha mais essa questão dele trabalhar na parte de engenharia, né? Com os desenhos, os projetos e tal. O Steve Jobs, não. Ele era ligado, claro, com essa parte de engenharia, só que depois ele assumiu um posto que foi totalmente diferente, né? Que tornou ele uma pessoa diferente, né? Passou a ser o garoto propaganda, né? Exatamente. E fora essa questão, vamos dizer, de visão dos dois, vai ter outro ponto aí que vai ser determinante na carreira desses dois caras pro futuro, porque tipo, eles pegaram lá, deram seu jeito pra cada um conseguir a sua versão lá do pai dos computadores pessoais, vamos dizer assim, eles conseguiram levar o aparelho pra casa, e como o Joel Suki disse, tipo, o Steve Jobs e o Oz, eles ficaram fascinados na engenharia da parada, né? Exatamente. No equipamento em si e tal, na mecânica, já avisaram o futuro, porra, se cada americano for ter um computador desses em casa e tal, a gente tem que entrar nesse mercado. E já o time Gates, não. A visão do time do Bill Gates e do Paul Allen foi diferente, porque como o Steve Jobs, ele queria desenvolver computadores, o Bill Gates, ele queria desenvolver sistemas operacionais, né? Que é uma visão lógica, vamos dizer, tipo... Isso. Steve Jobs pegou e, caralho, um hardware, não sei o quê. O Bill Gates deve ter cruzado os braços e ter pensado, então quer dizer que precisa de um programa, né, pra essa porra funcionar. Tá esperto, né? Ele viu a questão da parada do cartão perfurado e ele queria facilitar, né, o acesso a pessoas comuns, né? É, pra não precisar fazer um curso de 3 meses no Mobral pra ela entender o que tá escrito ali. No Mobral, ó. E aí que ele desenvolveu a linguagem Basic, né? A primeira linguagem por Altair 8800. Nesse meio, vários outros caras também desenvolveram outros computadores com base no Altair, né, cara? Apareceu o Commodore 64, o Atari 400, que também era outro... Na verdade, o Atari, no começo, era computador pessoal. Ele foi baseado, assim, no Altair, né, cara? vários desses computadores foram baseados. E foi a revolução, né, cara? Eu não sei se eu vou conseguir encontrar pra botar no cast, mas eu me lembro claramente de umas revistas muito antigas que meu pai tinha, que mostrava propaganda do computador pessoal Atari. Você tinha que botar fita cassete. Caralho, aqueles... cara. Teu pai é velho, hein, Valdo? Era fita magnética, né, cara? É, na verdade era fita magnética, a gente usa como fita cassete. Tinha que rodava programa e tudo, tinha kit pra você fazer seu programa e tal. Eu vou ver se eu acho. Exatamente. E o Bill Gates, eles começaram a desenvolver esses programas, né? Já o Steve Jobs e o Woz, eles começaram a desenvolver o computador deles na garagem, né, cara, deles? Com recurso zero, né? A sacada do cara, eu não tenho nada, mas eu também vou fazer coisa aqui que eu vou ganhar 3 mil vezes mais. É, porque foi como o Walter disse, eles já tinham experiência aí com a Blue Box, né, e tal. Vamos dizer, eles já tinham esse conhecimento de engenhosidade, de produzir coisas em casa, né, e só fizeram focar no futuro. Só que vale ressaltar também que a gente tá falando, tipo, de dois caras que estavam à frente dessa parada, só que todo um mercado ia surgindo em volta deles, né. Tinha muita gente também nessa corrida aí, tentando emplacar e tal, muitos grupos de estudantes tentando tentar criar o computador pessoal, acessível e tudo mais. Exatamente. Um passo foi o Steve Jobs e o Woz, quando eles desenvolveram o Apple I, né? O Apple I, que era aquele computador que era só uma madeira, né? Só um pedaço de pau, velho, lá com os teclados. Uma tela de 3 polegadas como monitor. Cheio de alta resolução. Puta merda, cara. E o mais engraçado era o nomezinho, né, que vinha, já tinha o nome Apple, né, Apple Computer, talhado na madeira. Né? Aqui é mais clássico, né. E surgiu a empresa Apple, né, na garagem do Steve Jobs. E nesse meio termo, o Bill Gates, ele também criou a empresa dele, né, o pequeno escritório, que era do lado de um motor. Motel, né? A verdade era no motel, cara. Já esperto, né, mano? Era só uma plaquinha, um papel escrito na mão, né? Microsoft. E ainda na época ainda era com hífen. Pois é, cara. Era Microsoft, né? Separado. Eu digo que esse bicho aí foi esperto. Mas isso aí, cara, pro ouvinte que é jovem e tá começando agora na faculdade e tudo mais, fica um puta conselho, mano, porque os caras não tinham porra nenhuma. Pois é, cara. Tinha só a ideia, muita vontade, tudo nas coxas e encararam, mano. Não tinha, tipo, o Bill Gates, não tem onde abrir a empresa, não sei o que, abre no motel, porra. O Steve Jobs da mesma maneira. Só pra elucidar ainda mais um pouco os ouvintes, que assim, nos Estados Unidos, a gente tá falando motel, não é motel que você entra e... Ah, não. E vai lá pra... Não é esse, né? Motel. O motel é diferente, né? É diferente. Apesar de que as pessoas vão fazer isso lá. Mas é que... É como se fosse... É um hotel barato, né? Motel é motorist hotel. Hotel pra motorista que passa a noite viajando. Não é motel, é hotel. Aí? Não, é motel mesmo. Como é? É motel. Motel. Se for mó, é pra mamar. Entendeu? É mamar as pepetinhas. Vamos lá. As tetas, tetinhas. E se for... Como é o nome do outro? Aí é uma bosta. Eu estaria o Bill Gates e o Paul Allen, né, cara? Eles estavam desenvolvendo lá os sistemas dele lá com a galera lá que eles contrataram, né? Aí de repente apareceu um cara nu, né? Correndo assim. Merda, esses bichos, meu. Aí vem aquela pergunta típica de vagabundo. Eu larguei Harvard pra isso? Pois é. Ah, não, e outra coisa também, se você tá na faculdade, é um ouvinte novo, jovem, todos esses caras milionários, você tá ouvindo falar hoje, Bill Gates, Steve Jobs, todos eles largaram a faculdade e são muito bem sucedidos, hein? fica a dica aí também. Se seu pai disse que segundo grau, cara. Terceiro grau completo, bota panela no fogo, isso aí foi mentira. Isso aí foi mentira, foi osso. É um abraço aí pro pai do Manel. É porque os pais só querem o nosso bem, mano. O Apple I, né, cara, ele foi o primeiro produto da Apple que o Steve Jobs já começou a tentar vender, né? Ele ia em empresas, oferecia aquela caixinha de madeira, né, com teclado, na época, por $500, né, cara? Só que não era uma coisa... O pessoal não entendia o que era aquilo ali. O pessoal não sabia como é que mexia naquilo, cara. Teve uma apresentação deles na Homebrew Computer Club. Aí isso é uma palavra importante. Nós estamos falando 1900 e cacetada. Em 1976, isso aí. Pois é, 76, o Steve Jobs aí devia ter 20 e poucos anos e ele já estava fazendo uma apresentação. Olha lá. Pois é, aí eles dois, eles montaram um standzinho deles, né, da Apple, que tinha várias empresas, vários estudantes mostrando seus computadores e tal, e eles levaram o Apple, né, pra lá. Eles fizeram um sucesso absurdo, cara, na época, que os caras conseguiram vender vários Apples. O mais engraçado, cara, é que um Apple I, ele custava $666,666. Curioso não, pô, isso aí é numerologia, mano. Pois é, né? Ou se você chama por outro nome também, pode ser. Inclusive, quando a Zilla Cash chegar no programa 666, prepare-se, né? E o pessoal já começou a olhar com outros olhos, né? Steve Jobs e o Wozniak com o Apple, né? Vale uma ressalva também, porque é o seguinte, a gente passou um pouco rápido, mas uma coisa interessante é que, vamos dizer, o Steve e o Woz, eles eram dois estudantes de engenharia que desenvolveram uma coisa boa e tentaram vender. Uhum. Só que, vamos dizer, quem ia bater na porta dos bancos, das médias e grandes empresas, era o Steve. Era o próprio Steve Jobs. E ele ia vendo que todo mundo batia na porta na cara dele, não dava moral, e isso aí foi abrindo os olhos pra ele de outra coisa, que vamos dizer, eles tinham a tecnologia, mas eles tinham que vender, por mais que o hardware deles fosse muito bom e tudo, teria que haver um convencimento do público dele de que aquilo era um hardware bom, e quem teve a oportunidade de assistir o Piratas do Vale do Silício, vai ver isso aí, que ele se toca, que ele tem que mudar a postura dele, de estudante largado, barbudo, cabeludo, que tá se fudendo pra sociedade, e começa a entrar no jogo das grandes empresas que seriam o público dele, né? Exatamente. E é nessa parte da história, cara, que o momento da vida do Steve Jobs dá uma virada, né, cara? Porque ele deixa de ser só um engenheiro computacional pra ele ser um visionário, né, cara? Exatamente. Sim, mas esses doidos aí que estavam trabalhando junto com o Steve, morreu tudinho, foi? Não, todo mundo ficou junto até uma certa altura, tanto o Steven, que... Na verdade, Théo, todos os nomes que tu ouvi nessa história aqui, os caras hoje em dia são mega milionários, é só porque eles não são famosos. Pois é, computador era coisa de outro mundo, cara, ninguém entendia popularmente aquilo não, cara. Pois é, só a empresa. Aí quando ele começa a apresentar o sistema deles, ele vê que não pode estar com aquela barba, né, roupa hippie, né, típica dos anos 70, e vai começando a ver, opa, tenho que me vestir melhor, né, que aí os caras vão ter mais olhos pro meu produto. Ele tira a barba, né, raspa, corta o cabelo, né, direitinho e tal. Ele trai o movimento, né, ele deixa dessa putaria besta de, não sei o que, eu vou ser rebelde, o caralho. E ele vê que não, quem tá na chuva é pra se molhar, né, e... Aí de repente ele chega na garagem dele todo empalitosado, né, com a barba feita, cabelo cortado, né? Aí o Woz olha pra ele assim, fica... Meu Deus! Já olha pra ele com... Porra, o que aconteceu com o Steve e tal? Meu Deus, vamos quebrar, né? Será que ele cortou o cabelo no bar? Não, mano. Eu acho que ele pensou que a empresa ia falir, mano. Porque o grande agravante ali era o jeitão loucão dele, entendeu? Até que surgiu um cara, né, cara, que daria a chance que o Steve Jobs e o Woz precisavam, né? Que é o Don Valentine. Que esse cara foi o primeiro investidor da Apple, né? E, cara, é uma coisa assim, a história de como ele chegou até o Steve é até interessante, cara, pra você entender como as coisas acontecem na vida da pessoa, assim, que você tem que ter sorte. Sorte e empenho, né? né? Porque o Steve... Mas é porque o Steve ele sempre tava correndo atrás do, daquele ideal que ele queria perseguir de verdade. Não foi na primeira porta que bateram na cara dele que ele desistiu. É, exatamente. Ele ficou e foi insistindo. Eu acredito que a pessoa tem que ter determinação, mas um pouquinho de sorte também é o... É, mas tu sabe que o pessoal diz que sorte é quando a oportunidade encontra a pessoa preparada, né? É, cara. Tem certas coisas que acontecem, cara, que é uma coisa assim que você não entende. Pode ser coincidência, sei lá, sorte. É o destino. Ou em termos populares é coisa de Deus. É, alguma coisa é coisa do destino, tem que acontecer mesmo. Porque, por exemplo, Steve Jobs, ele trabalhou um período, pra quem não sabe, como técnico de laboratório na Atari. Porque, enfim, o silício não ia vir do espaço, né, pra ele construir os computadores. Pois é. E aí foi lá que ele conheceu o Nolan Bushnell. Nolan Bushnell, pra quem não sabe, é o criador do Pong, né? E o fundador da Atari. E esse cara já era mega famoso, né? Na época, o Nolan Bushnell. Ah, esse bicho aí então já tava com o caminho trilhado já. O Don Valentine, ele era um dos investidores da Atari. Por que é que o nome do cara era Don Valentine? Ele era italiano, alguma coisa assim? O cara tinha bons padrinhos, mano. Caraca. Por isso que ele foi embora. E aí foi o Nolan Bush, né, o cara, que levou o Don Valentine até o Steve Jobs. Ele disse, ó, aquele cara ali foi, trabalhou aqui e tal, o cara se garante computador. Olha, não tô dizendo. Vai lá! Se fosse eu também, indicado pelo Valentine, aí eu tinha me garantido. Vale lembrar que tem um participante aqui no cast que há 15 anos disse que vai abrir um motel e nem sinal. É, mas já tem as meninas aqui, viu? Os contatos já, pra trabalhar lá. Pois é. O Bill Gates, ele tinha um outro tipo de mentalidade, né? Como a gente falou. Ele estava mais preocupado com o sistema operacional do que com o computador, propriamente dito, né? A IBM, na época, ela precisava de um sistema operacional, né? Não, mas antes de chamar o Bill Gates, a IBM precisava de um sistema operacional, a mãe do Bill Gates trabalhava na IBM... A mãe e do o cara... É, sim. Aí a mãe dele, opa, vocês estão precisando de um sistema operacional? O meu filho tem. Poxa. Uma mulher varrendo o chão aí, deu uma conversa, foi? Exatamente. A IBM chamou o Bill Gates, né? Só que de início ele recusou, né? A primeira proposta. Mandou todo mundo se fuder. Mandou, indicou eles pra uma empresa chamada Digital Research, que também recusou a proposta, né, da IBM. Porque os caras não queriam trair o movimento. Porque tu sabe que naquele tempo existia realmente um preconceito com o pessoal da IBM, porque dentro do meio de desenvolvimento de software, no tempo dos precursores da internet, esses caras sempre tiveram esse espírito meio revolucionário, né? Que até hoje, isso, quem é desenvolvedor tem. E os caras da IBM não. Era aquele pessoal que andava de terno engomadinho, né? Eram os caras tudo certinho. Os caras estavam preocupados com dinheiro, né? Isso. Aí o que foi que aconteceu? A IBM procurou o Bill Gates de novo, né? Ah, Bill, tu tem que me vender o teu sistema operacional. Quebra essa, né? Aí o Bill disse, ah, beleza, vamos fazer uma reunião. A famosa reunião, né, cara? Que entraria, cara, pra história de uma das maiores malandragens do Bill Gates, né, cara? Não, isso aí também é pra você ver, como o Walter disse, como tem cara pilantra. Porque se algum dia você duvidou das façanhas do Sr. Pinóquio, é porque você não conheceu o Bill Gates. Aí o Bill Gates e o Paul Allen, e mais aquele outro careca maluco lá, amigo deles, que é o Steve Ballmer. Steve Ballmer, exatamente. Só abrindo um parênteses rapidinho, ele fez uma das piores apresentações possíveis de corporação, cara. É por isso que a gente chama ele de careca maluco. Aí o Bill Gates e o IBM fecharam um contrato, né? Não de venda, de licenciamento. Era licenciamento. Exatamente. O Bill Gates, ele não queria, ele ainda queria ficar com o sistema pra ele, né? Da Microsoft. Agora, será que essa manobra aí do Bill Gates, cara, foi uma manobra empresarial? Vamos dizer, ah, não, eu tenho uma visão que o software é melhor sendo alugado. Ou foi meio que uma, vamos dizer, uma afinada dele? O mais putaria, cara, é que eles fecharam o contrato, mas o Bill Gates, cara, nem sistema tinha, cara, para vender, cara. Foi no famoso Miguel, né? Pois é, cara. Mas, ó, pra entender, eu acho que o Bill Gates, nessa época, ele já tava com uma visão muito à frente do mercado. Porque se fosse pra analisar hoje, de que adianta eu vender o meu produto, um sistema operacional que o valha, no caso, eu vou vender para o Azileito, sei lá, por R$5.000. Como é, mano? Valha? É um sistema operacional Valha. Do Walter. Foi criativo. Eu compraria o Valha. Eu vou vender um sistema para o Azileito por R$5.000. É. Vocês vão ter todo o direito de uso, pode alterar, pode modificar, pode fazer o que quiser. Aí vocês vão melhorar meu sistema, vão conseguir otimizar meu sistema e vão revender por R$15.000. Seria isso, então. Eu vou vender só apenas o direito de uso, mas todo o gerenciamento principal fica comigo. Então vou estar garantindo meu produto de qualquer jeito. É, exatamente. Mas, pô, será que não passou pela cabeça do Bill Gates? Não, eu não vou vender porque vai que dá alguma merda, eu não tenho o software e esses bichos vão querer me processar alguma coisa. Talvez eu alugando, eu puxe menos tempo de cadeia, alguma parada dessa. Ah, vai saber, né? Talvez, né? O Allen disse pra ele, não, tem um amigo meu ali que fez um sistema operacional, um tal de Tim Peterson. Eles foram lá, bateram na porta do cara, ei, me diz aí que tu tem um sistema operacional aí, aí, não tá à venda não. Não, mas cinquentão ali e tal. Não, pois é, tem certeza, abre a mala, R$50.000. Aí o cara olhou assim, aí, O cara batendo nos bolsos, né? Procurando um disquete ali. Aí o que foi que o Bill Gates fez? Eles pegaram, né, esse sistema operacional, o chamado QS-DOS, né? Fuderam com o cara, né? Literalmente. E aí eles desenvolveram o MS-DOS, né? Como é que era? Bicho, DOS? Aí era massa, é emocionante. É só um negócio preto, uma tela zona preta, com um pontinho piscando do lado esquerdo, inferior. Oh, e o nego mandando ver nos comandos. É só a massa. Revolucionário, cara, isso aí. No Piratas do Vale do Silício, deu a entender que o Bill Gates e o Paul Allen fuderam 100% com esse maluco, né? Só que na história mesmo ele contratou, né, o cara pra trabalhar. Só que ele passou só um ano e depois saiu, né? Aí já é aquela malaquice, né? O Bill Gates, não, venha trabalhar comigo. E ele dá um cargo aqui de arquiteto de software, não sei o que e tal. Aí depois que o DOS já ficou mais ou menos redondo, né? A galera do Bill já sabia a maciota do sistema. E não, mano, tu sabe que tá tendo uns cortes aí na empresa, né? Aí eles finalmente conseguiram, né, o sistema operacional para vender para IBM e tal. E paralelo a isso, o Steve Jobs também já estava se firmando como empresário, né? Então, porque a Apple já, desde da sua criação, ela tem uma certa preocupação com uma identidade própria, né? Tanto quanto software, como de hardware. Uhum. E nessa época já tinham fãs da Apple. Não, tu tá dizendo que nessa época já tinha Apple maníaco, cara? Tinha, cara. Mas a diferença do Jobs pro Gates é que o Jobs, ele tava mais visado na parte comercial, vender o meu produto, que é único. Com o sucesso lá do Apple 1, cara, o Steve Jobs e o Woz, eles começaram a desenvolver um outro projeto, né? Um projeto muito mais ambicioso, né? De um novo computador, que seria o Apple 2. Seria. Não, e foi, né? Foi, na verdade. Nesse meio termo, cara, a Xerox, ela aparece com um projetozinho de desenvolver um sistema operacional visual e com gráficos, né? Pra facilitar a vida da galera, um engenheiro chamado Engelbart e o Bill English. Eles inventaram um aparelhozinho que era chamado mouse, né? Aí levaram lá pra Xerox. É o que foi que a Xerox disse? Você tá tentando tentando me vender um produto que se chama rato? A Xerox, depois de um tempo, né, pegou e copiou o projeto. Só que essa putaria, né, depois que esse engenheiro saiu cabisbaixo, o cara, cadê, mano? Ele saiu aí, não, mas saiu aí. Bora lá, mano, tu se lembra mais ou menos como era o desenho e tal? Não, acho que tinha uma bolinha embaixo, né? Aí começa a putaria toda, né, cara? No, na história deles dois, um copiando a ideia do outro e tal. Tem, também tem um ditado, a oportunidade faz o ladrão. Que nessa época, a Xerox tinha uma equipe de pesquisa que tava desenvolvendo novos produtos, novas ideias, que eles viram, não, isso talvez seja um norte. Aí a direção mandou, ó, seguinte, tem um cara chamado Steve Jobs que tá desenvolvendo um computador novo e eu quero que vocês mostrem como é que esse tal de mouse funciona pra ele. Vai lá e te vira. Aí o Steve disse, vixe, genial, tal. Ele disse mentalmente, né? Porque ele deve ter dito de novo pro engenheiro, não, mas essa porra é uma merda, não sei o quê. Mas a gente vai ver aqui o que é que dá pra quebrar teu galho, né? É só ele dos bastidores, né? Ei, moço, tu viu, mano? Eu acho que tinha uma bola, né? Que por baixo... Tu tá ligado que existe alta uma galera cruel aí, totalmente, que odeia o Bill Gates, né? Tem, né? Então é um time enorme aí dizendo, odeia ele por causa que muitos consideram que ele não fez foi porra nenhuma, só fez copiar o sistema de outra empresa aí e pronto. O Steve Jobs sabia, né, que a Xerox tava querendo entrar nesse ramo de sistemas operacionais, né? Aí ele, opa, não, vamos dar uma passada lá na Xerox. Quebrar tudo, né? Esses bichos, as marretas no porta-malas e tal. Quando teve esse lançamento da Xerox com um sistema gráfico, disso, claro que vaza, né? Para as diversas empresas. O Jobs ficou porque interessado. Porque naquele tempo já existia estagiário, né? É verdade. Quando começa a vazar essas informações, o Jobs vê que isso... tem um norte, eu posso seguir para esse lado. Então ele chega primeiro na descoberta do mouse, sistema gráfico, o que viria a ser o Macintosh. Mas o Jobs, sabendo da genialidade do Gates, ele tenta fazer uma parceria para que ele tenha um sistema melhor, mais otimizado e tal. Que aí, na verdade, o que o Gates estava querendo? Eu vou fazer meu sistema gráfico melhor do que esse aí. Que aí, no caso, a Apple já estava trabalhando já há algum tempo em cima desse projeto, então já estava bem mais adiantado do que a Microsoft. Agora, uma coisa que tem valia nessa história aí é porque o Steve Jobs ou desconhecia totalmente a índole do Bill Gates, era muito ingênuo, porque na hora que esse bicho convidou e o Bill Gates teve a oportunidade de mexer e visualizar o sistema, o Bill Gates deve ter pensado, puta que pariu, que vacilão, mano. O cara me entregou a chave do cofre, mano. É só o Bill assim olhando aí. Só analisando, dissecando mentalmente o que era. Caralho, bicho, o que deve ter passado na mente do Bill Gates nessa hora, esse bicho. Puta que pariu, se fudeu esse bicho. Nessa hora o Bill Gates se endoidou, né? Isso vem a clássica foto do Bill Gates com o Macintosh. É aquela foto dele deitado na posição sensual, é? É uma que ele tá com o Lisa no colo correndo voado ali da frente da empresa da Apple. É, mas a vida pessoal dele, do Steve Jobs, ele abandonou a universidade por causa dos custos, viu? Mentira. Por outra razão não, viu? Claro, pô, o cara é empresário, tu acha que esse bicho vai dizer que abandonou pra entrar na vagabundagem? O meu tutor lá na faculdade trabalhou na IBM, hein? Tu estudou, mano, alguma vez, né? É mais uma prova que tu é velho, né? Que ele era o coordenador professor do curso de ciência da computação. Era o fundador da IBM. Esse bicho era o cara que servia café, mano, na IBM. Doido, né? Esse bicho aí se garantia, mano. E como é que ele não conseguiu te salvar? Salvar de quê? Hasta la vista, baby.